esse mar navega e espera. No amanhã a tempestade vai, nessa leve brisa, se a terra me deixar, vem ela. Cabelo caracol, castanho dela, vela de caravela, nesse mar navega e espera. No amanhã a tempestade vai, nessa leve brisa, se a terra me deixar. Ainda tenho na lembrança teu olhar tão cativante, teu jeito trepidante mesmo sem ninguém tocar. Virado a catavento, alado a tempo a voar, calado no velâneo leme passarei sobre o lugar. Por onde não se tem promessas, nem falada ou escrita, tanto sua quanto minha evidência desse fim. Por mim tão evitado, por mim tão provocado, mero verbo conjugado, singular que te convém. No português correto, bem falado por você, estive outra vez aqui pensando sobre nós, e tive a impressão de outra vez ouvir tua voz. Pelo telefone diz meu nome sem dizer alô. São poucas coisas que te fez um grande amor, temendo a sentimentos em razão minha se pôs. Ao contrário da maré, o sol também logo se pôs. São 6:30 e deixe tudo pra depois. Ela, cabelo caracol, castanho dela, vela de caravela, nesse mar navega e espera. No amanhã a tempestade vai, nessa leve brisa, se a terra me deixar, vem. Ela, cabelo caracol, castanho dela, vela de caravela, nesse mar navega e espera. No amanhã a tempestade vai, nessa leve brisa, se a terra me deixar. Ei, tarde, solidão cair, ligação em casa, ouça o telefone esbravejar, tuas palavras ferinas dissonantes, cortantes, chega até mim. Ouvi tu se calar por 2 minutos quando eu disse: tudo que eu falo assim, porque te amo. Tudo que eu faço assim é, porque te adoro. Além disso, ponha-se diante da janela e pense nisso. Esqueça todo o livro que já leu sem dar cochilos, mas durma no sofá sem cobertor, sonhe comigo. Acorde sem saber o fim do sonho por castigo. Releia a carta, veja a foto, perca o sentido, mas volte a me ligar, deixe chamar, depois desligue. Me xingue pelo fato de eu não saber quem era, delete o que escreveu em letra bastão na tela. Deixe que o tempo por si só fale sem trégua, aponte sua flecha, estarei à espera. Ela, cabelo caracol, castanho dela, vela de caravela, nesse mar navega e espera. No amanhã a tempestade vai, nessa leve brisa, se atreve a me deixar, vem. Ela, cabelo caracol, castanho dela, vela de caravela, nesse mar navega e espera. No amanhã a tempestade vai, nessa leve brisa, se atreve a me deixar, ei. Ela, cabelo caracol, castanho dela, vela de caravela, nesse mar navega e espera. No amanhã a tempestade vai, nessa leve brisa, se atreve a me deixar, ei. Nesse mar navé, espé, no amã, tempestade vá, ah, nessa leve brice, atré a me dê, é, cabê, caracó, castanho, dé, vé, de caravé, nesse mar navé, espé, no amã, tempestade vá, ah, nessa leve brice, atré a me dê, ela, cabelo, caracol, castanho dela, vela, de caravela, nesse mar navé, que espera, no amanhã, a tempestade vai, nessa leve brisa, se atreve a me deixar, ei.